320 na saída da EL, o gol no 073. Autorizado nível 320 na DAEL, gol no 073. Possivelmente vai continuar nova decolagem para o curso. Sim, tinha que ser na Terra. Inferno, o trem passou e travou, base pela direita, Quilo Bravo. O Lima, Quilo Bravo. Modifica o 03, livre base pela direita, chama o final no 7. Chamarei final no 7. Acredito que mais uns 10 minutos. O número 1 já está na base pela direita, o tráfego número 2 está ali no Interlagos, vindo de Buraquinho para rotatória. Aí, esse ainda vai demorar mais um pouco. Sente. Ah, final 3 milhas, baixado e travado, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, livre pouso, pistão a 7. Vento 220 graus, 08 nós. Bravo. Bravo, Quilo Whisky. Autorizado final no 7. Chame final de 3 milhas. Gol no 073, patrão 50, chame centro 1251 na alterna 3325. 1251 na 3325 na 073, Matheus. Dia. Congonhas, São Paulo, autorizado. Nível 360, via Pesulo no meio, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5472. Autorizado 360 para Congonhas, São Paulo, decola da 10, cumprindo da El, Leda Bridge, no 208, ao controle 5472, transponde, no 307, na posição 06. Correto, ponta puxa. Porta pronto, puxa, no 307. Gente, então, proteja o correto, responde para puxa, no 307. Autorização para Guarulhos? 193 Guarulhos 360 via Pesulu no meio, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5464. Autorizado Guarulhos, via 360 via Pesulu no zero, pista 10, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 20.8, código 5464. voo 1983. 1983, correto, reporta para o Chibé do Sinal. Que Luiz, que ele pousa pista 17, vento 250 graus, 10 nós. Rotatória, descida para 1000 pés, ajuste 1018. 1000 pés, rotatória. T07 autorizado de chegada, bom, se desça e mantenha nível 1-1-0, vigilante. Mike Uniforme, passa 180, chama o centro em 2085, antena 2545. 2085, 2545, Uniforme, bom dia. Desça para 4000, ajuste 1-0 no 8. 4000, 1-0 no 8, 1-0-3. 1 no... ao estacionar, frequência livre, bom dia. Código chamada para o controle? Cometa 75. Cometa 75. Vigilância, voo e bonf para a chegada a bonf. Chame o ideal de descida. 3595, bom dia. Ilhéus, 140, autorizado. Da cola pista 10, curva direita. Sai da Coral. Controle 120, décima 8, aciona 0263. Autorizado 1450, Ilhéus. Da cola 10, curva direita. Sai da Coral. 1208, controle 0263. Confirma, sai da Coral, transpondo 0263, reporta para o SPEC sinal 5595. Coral, 0263. Em aproximação para Salvador, a torre acaba de mudar a pista, estamos operando agora com a pista 28, o procedimento é o ILS Zulu, ajuste 1018. Ok, aguarde vetores para o final do ILS Zulu. Rio Azul 4207 ao controle? Ok, estamos operando com a 28, o procedimento agora vai ser o ILS Zulu, vetoração para final do ILS Zulu, curva à esquerda na proa 1970. Afirmativa, autorizado descida até o nível de voo 090 restrito. Nível 090. 090, capitão 010. Área 2733, vetoração para final do ILS Zulu. Curve à esquerda, na proa 140. Autorizada a descida até 4.018 ajustes. Esquerda 140 até 4.018 ajustes. Cometa 75, controle. Cometa 75, vetoração para sinal DLS Zulu, pista 28, curva à esquerda, na proa 215, limite ao localizador. Desça para o 050, cometa 75. Azul 4207, confirmando, descida até o 90, como tráfego 1 hora, 3 milhas, rumo sudeste, passando 075 para o 4 mil pés, um Charlie 208 da Força Aérea. Mantendo 90. A gente mantém o 90, aguarde para prosseguir. Aguardando, 4207. Índia November Alpha visual com campo. Índia November Alpha, chame a torre 118-95. Para a torre 118-95, Índia November Alpha, obrigado. Doutor, bom dia, tá? 3896, 3896, autorizado chegada a CARI. Desça e mantenha 050, aguarde o ILS Zulu da pista 28. Acho que está livre as reduções, o 3896. Israel Leda, após direto em Delos. Este teria que iniciar a curva após cruzar 3 mil pés. Trip 595. Afirmo, voe direto rotatório. Após direto em Delos. 3 mil após iniciar a curva direita. 595 está ciente da restrição da saída da Air Notan para a cabeceira 28? Não, vamos dar uma olhada aqui na carta aqui. Não é nem na carta, é no Notan mesmo. Tem a restrição aqui, algumas restrições que não tem na carta de cabeceira 28 aqui. Prossiga então para a gente, por gentileza, aí o Notan da 28. Saída da El, o Notan é o Bravo 1232/12. Saída da El, conforme se cruzar 20 BME de Salvador, no mínimo nível 130, manter 0.0 até 20, de 20 até 30 mil de Salvador. Para, cabeceira 28. Positivo, meu amigo. Obrigado pela informação aí. Vamos cumprir o Notan. Confirmando para a cabeceira 28, manter nível 100 até 30 milhas de TMS. Nível 100 até 30 milhas. Ok. Muito obrigado pela informação. O Uno 397, Recife 350, autorizado via Perusco 58, decola pista 28 com curva direita. Se a curva direita pode cruzar 3 mil pés, prossegue na saída Aron, transição Recife, controle 120.8, aciona 5474. Posição 06. Pro 397 autorizado pushback, sinal, porta táxi, corrigindo a pista usa 28, modifica a saída para a saída da El, letra Bridge, mantendo a saída da El, letra Bridge, com curva à esquerda, após a classe 28, restrito, iniciar a curva, após cruzar 3 mil pés. Tá, gente, decola da 28, cumprindo a da El, letra Bridge, com curva à esquerda, inicia a curva após cruzar 3 mil pés. Gona 397 está iniciando o pushback, acionamento, posição 06. Gona 397 tem restrição notando a saída da El, decolando 28, de manter nível 100 até 30 milhas. Okay, as restrições são 3 mil para iniciar a curva à esquerda e a 30 milhas está restrito nível 100, Gona 397. Confirma? Confirma. Talvez eu entendi, eu tenho que voar no nível 100 por 30 milhas. Afirmativo, de acordo com o Notan. Bravo 1232/2. É bom, e a gente gasta mais. Ok, vai voar então. Nível 100 por 30 milhas. Para posicionamento 3595. 595 autorizado, puxa conta. Bota lá. Fala confirmando para o Xanem 140, saída da Aron com transmissão. É Aron após boa posição. Aron transmissão Recife, Aron direto Recife após. Ok, Aron Recife, graças. Quilo Papavito, desça visual, 1500 pés, ajuste no 0 no 8, reporte ingressando CTR Salvador. Nível 100 até 30 milhas. Uno 398. Uno 983. Paciente, tá, manter 100 tem até 30 milhas, eu vou no 983 com a mesma saída. Com curva esquerda. Firme, inicia a curva, pode cruzar 3 mil pés. Vou no 93. Está livre descida até 2000, ajuste 1018. 700, descida até 2000. Só 3896. Desce e mantenha 3000 pés, ajuste 1008, redução 250 nós. 3000 pés, 1008, reduzindo para 250 nós, o TAN 3896. ILS 4207. 4207, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, boa. Área 2733, curva à direita na proa 230 para interceptar o localizador, livre ILS, ILS Zulu, informe estabilizado. 230, direita, ILS Zulu, reportará estabilizado, 1733. Torre Azul 4207. Bom dia. Bom dia, Azul 4207. Livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 28, Azul 4207. Cometa 67, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste 1098. Estamos confirmando por hoje, né? 140, saída 1 para manter a proa até 3 mil. Afirmo, mantém a proa até 3 mil após iniciar a curva direita, restrição controle. POB 44, 3930, Zé Panamá, alternativa por segurança para o táxi. 5595, autorizado táxi. Viela Índia, ponte para 210, 2895, Guilherme, Cogino Pia. Juliette Alfa, ponte para da Golf. Foi 118, 195, Guilherme, 08. Você não está exatamente na chave de 1, por favor? 595, taxia parte 1, Juliette Alfa, ponte para da Golf. Torre 198, espanhol 5, negão 08. 098, Juliette Alfa, Golf, para o ponte para da Golf, 1995, Golf. Fala, 983, pushback estacionamento, portão 5. 193, aguarda. Aguarda, 93. Cada aproximação para a cabeceira 35, o vento é 240 graus com 90 nós e após será autorizado o táxi até o pátio 4, via pista. Delta, yes. Boa tarde, voo no 397, Alterna Galeão com 4 horas e 20.03 a bordo. 397, taxia Juliette Alfa, ponte para da Golf, torre 198, espanhol 95, negão 1098. Juliette Alfa, espera de 295, boa 397. Não, você taxia à direita via parte 3, Kilo e Alfa. Via parte 3, Kilo e Alfa, gol no 397. O 5595 seguindo o aeronave da Gol via parte 3, Kilo e Alfa. Ok. 8 desce para 2000 pés, ajuste no 0, no 8. É posta brisada. 2000, 1200, temos que cruzar 3 Até que seja Alfa. 2219, vai manter a posição na Delta. Vou 4207. Salve Salvador, bom dia, Azul 4207, mantendo posição na Delta. 207, bom dia, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, do 427. Sua Aérea 2733, livre pouso pista 28, vento 220 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 28, Força Aérea 2733. Gecko Delta, está na base da 35. Mike, Eco Delta, vento 220 graus, 10 nós, tem livre pouso, cabeceira 35. Delta, livre pouso, cabeceira 35. Jet, Bravo, Delta, aguarde para o cruzamento. Uno 93 na Foz, Embraer da Azul, ingressando no Paz. Taxi aéreo da guarda, autorizado, puxa, por táxi. Após o ingresso da Embraer, está autorizado, puxa, funcionamento da coluna na Azul 3. 5, mantenha a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista 28 livre. Momento 75, mantenha a aproximação. Juliette, Bravo Delta, aguarde. Checo Delta, solo aos 3-1, livre táxi sobre a pista, Olivar no pátio 4, frequência livre, bom dia. Juliette, Bravo Delta, vai dar passagem ao Mike Eco Delta no táxi e após autorizado cruzamento da 17, táxi via Quebec, Mike e Lima. Na Lima, chame para o cruzamento do pátio 1. 4-2, autorizado, busca na porta do táxi. Não ando deixando a aeronave no... na caldeirão na Índia. Confirmando cauda para a Índia, vai coordenar o 6-1-9-4-0. Afirmo. Salvador, como é 75, confirma pista livre? Negativo, mantém a aproximação. 75, quanto é? Próxima ponto de espera, vou na 397. Vou na 397, mantém o ponto de espera. 397.